fase de te amo. Só quero lhe mostrar quem apresentar. Prazer, eu

Banda 007. Show audiovisual. Tanto que eu te amei, te levei muito a sério. O início de uma malícia, te dei meu coração. Eu fui mais que o seu amor, eu vivi sua vida. Fui muito além dos limites de uma paixão. Mas você me enganou, você me fez chorar, jogou na minha cara que só quis me usar. Feito animal ferido, te boto a apanhar. Eu sofri, mas esqueci que um dia você foi a luz da minha vida. Agora você é uma página virada em minha história, uma simples lembrança na memória, o livro que eu nunca mais vou ler. Agora você é o que eu tenho vergonha em meu passado, dos amores que eu tive o mais errado, o que eu mais me arrependi de fazer foi amar você. Banda Portal da Rocha e Luana Bronze. Tanto que eu te amei, te levei muito a sério. Vem pro show da nova Super Bis. Companhia Super Bis Sound Flex. É você, o amor intenso que eu procurava, nas curvas do destino em algum lugar. Um sorriso lindo a me esperar. É você, o sentimento que eu não conhecia, o sonho bom que eu mais queria, aquela sensação sem explicação. É você que me faz sentir o centro do universo, te amando assim em músicas e versos, mesmo sem saber como vai ser. Estrela do meu céu, luz do amanhecer. É você, esse olhar fatal ferindo o meu peito, que me deixa assim perdido desse jeito, todo fissurado, todo apaixonado. É você, esse amor que chega e já vira saudade, meu pedacinho de felicidade, sonho de paixão, doce ilusão. É você no meu coração. Jorge Moraes e Companhia. Ótica Centro, a mais completa de Vigia. É você que me faz sentir o centro do universo, te amando assim em músicas e versos, mesmo sem saber como vai ser. Estrela do meu céu, luz do amanhecer. É você, esse olhar fatal ferindo o meu peito, que me deixa assim perdido desse jeito, todo fissurado, todo apaixonado. É você, esse amor que chega e já vira saudade, meu pedacinho de felicidade, sonho de paixão, doce ilusão. É você, esse olhar fatal ferindo o meu peito, que me deixa assim perdido desse jeito, todo fissurado, todo apaixonado. É você, esse amor que chega e já vira saudade, meu pedacinho de felicidade, sonho de paixão, doce ilusão.

seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Sound Flex. Organização João Mantena. Gosto muito de você. Baby, não me deixe só. Olha, não se esconda, não se esconda, não. Super B Sound Flex.